Yo solo quiero saber dónde están las tequilas. Yo también quiero que la legalice. Arriba Becky Bones en San Mila, con Mahon tranquiliza el son dulce líquida da praça. Blanches y tequilas y amasa. Blanches y tequilas. Pode convocar que o som tá batendo. Vira mais tequila para o mundo fica lento. Fica tranquila que eu fico no talento. Aperto na blunt e a gente vai tendo. O mundo rodar sem módulo flashback. Espere, piratas do Caribe, Ala Jack. Espera o papagaio que me diz. Depois de dropar o whist, toda linda que se faz, guarda consigo um fetiche. Na pista, elas gostam de dançar. Zé Pilintra, elas querem extravasar. Na crista, elas vão te dominar. Com blunts e tequila, bebado no bar. Na blunt, sem simila, busta bomba de artista. Porn está me dando doses de tequilas, imagina. É tipo sonho com lasticas. Caliente, envolvente, sorridente. Todos lembram a Shakira. Mira, pede pro garçom descer a garrafa. Dois puxando raise peruana com a margata. Sem arme, Mac, não amarra o sul, riscando os pratos. No beat do mestre Shin, como viagem, como vou voando baixo. O party me divirto muito mais que o Hop Harry. No guapa de biquíni, pede pra fazer freestyle. Ela bebe do meu drink, como pra ficar à vontade. E levo pro meu quarto pra fazer um 6ix9ine. Caralho, moleque. Arriba Becky Bones em San Mila, com Mahon tranquiliza. É o som do xelíquia da praça. Blanches e tequilas e amassa. Blanches e tequilas. Yo, yo, yo, yo, yo. O clima tá quente. Blanches e tequilas no degusto. As garotas dançam na pista. Tom Marilyn Monroe, o Bat Boop. Bobogan chiclete rolando. Essa garota dançando com camisa pô a pérola. Está me excitando. Eu vou chegar nela, ela no estilo Sofia Loren. Bela dona italiana, preso meu cuore. Bebê ninja, qualquer coisa que elas adorem. Meus galanteios, meios de substituir flores. Gosto de cobertores, sorvetes com coberturas. Ler livros do Rema, essa minha luz é doce. Aqui que o melhor do romance é após festa. Onde olhamos uma outra. No clima nosso, olhando ambas as frestas das nossas almas. No romance antropofágico, passional, da Tarsila Amaral. Nos atacamos como animais furossexual. Depois eu ofurocho todo valeu e um do bom. Bebê ninja, produções da RJ para o mundão. Dão, dão. Blunts, tortilas, tacos, tequila, las minas, laticas, mi hermanos, família, tudo junto. Vê com nós na missão, fazer um som que treme o chão, não só o chão, a multidão. Somos todos irmãos dessa linda nação, miscigenação. Entre alma e o coração, mais insana caravana que partiu pra Tijuana. Um garpé na paulistana que emana vibe bacana. Cheira o rindo divertindo, festona entre amigos, são ao vivo. Família viva em nome disso, festival rap marral pra latinos e local. Erva fina, nego mal, smoking drink especial. Rosé Cuervo para as lindas, whisky, gelo pro genica. Só nascendo viva a vida que já guia mais um dia. Blunts, tequilas, meu irmão, las chicas. Blunts, tequilas, meu irmão, las chicas. Blunts, tequilas, meu irmão, las chicas. É isso aí, meu.